Dollars Cash 1. Editoras: Japão, Estados Unidos e Brasil. JBC, amamos judiar. Olá pessoal, está começando o primeiro Dollar Cash, nosso podcast de anime, mangá e cultura otaku. E hoje a gente vai falar sobre editoras, Japão, Estados Unidos e Brasólia. É isso aí, vamos falar um pouco sobre algumas curiosidades que vocês ainda não conhecem ou conhecem, mas tentaremos elucidar um pouco o maravilhoso mundo dos mangás. Oh. Primeiro vamos para as apresentações. Olá, eu sou Caco Ramone, Bakuman mentiu pra mim. Boa, boa. Olá, eu sou Paulo e JBC vai tomar no cu. Next Dimension é um lixo. Oh, que é isso, rapaz? Começando com fúria do começo já. Já deixa avisado logo do começo desse cast que se você não tem coração forte ou não aguenta xingamentos, pule a partir do momento que a gente começar a falar do Brasil, porque eu irei xingar muito. No Twitter. Não, no podcast mesmo. Tá. Bom, mas antes de a gente começar a falar do podcast, a gente tem uns recados pra dar pra vocês. Primeiro de todos é pra vocês ir pro inferno. Não, mentira. Primeiro de todos é pra vocês seguir a gente no Twitter, @dollarscast. Se a gente já tiver convidado no Twitch, eu prometo colocar o link aqui na postagem e Facebook também. E comentem essa porra. Desde o começo eu já prometo aí fazer o coisa do Facebook. Eles tentem não, galera. Chegou tarde, chega. E um recadinho básico, pessoal, se vocês não tiverem timidez, se forem pessoas explícitas, que gostam de falar bastante, mentira, entrem com a gente aí pra fazer a contagem do cast aí, galera, pra montar a equipe. Se você manja de algum anime, dê sugestões, sua opinião é muito importante para nós, e doem o dízimo. Opa. Ou não, né, depende, a pessoa vem, faz um podcast de Naruto, mano, pro inferno. Não. Faz um podcast de Evangelion, eu também mando pro inferno. Não, vai se fuder, Evangelion é foda. Evangelion sem comentários. Evangelion e Deadman Wonderland também, mas vamos começar o cast que é melhor. Que nem ele falou, se você quer entrar na equipe, você manda um e-mail pra gente. Nosso e-mail é dollarspodcast@gmail.com. A gente entra em contato com você. Primeiro fato a se comentar é o que é, na realidade, mangá, né? Antes de qualquer coisa, a gente falar do sistema editorial, né? Que é eu que vou ter que dar toda a parada. Sim! Como todo mundo já sabe, mangá seria os chamados desenhos irresponsáveis, né? Foi criado a mangás datados desde o século 18, 16, mais ou menos, se não me falha a memória. Mas o mangá como conhecemos surgiu em 1950 com Osamu Tezuka. Sim, o grande deus Tezuka, que ele começou com tudo isso brincando, tipo, desenhando em papel arroz e fez várias mudanças mesmo estéticas, porque ele era viciado nos filmes da Disney, então ele queria fazer algo meio como um filme, movimentar, fazer as coisas mais rápido, e nisso foi dando seguimento à área dos mangás do jeito que ele é atualmente. Hoje em dia a gente temos várias editoras, né, como todo mundo conhece lá no Japão, temos a Shueisha, a Kodansha, a Kodokawa, temos outras, mas agora eu não lembro o nome de todas. Nenhuma é tão importante quanto a Shueisha pra mim, na minha humilde opinião. Cara, a Kodansha é importante, mano. Tem a Magazine, João. Puta, não, assim, se vocês forem procurar sobre as revistas, não procurem a Wikipédia da Shonen Magazine. Você já entrou na página daquela porra? Não. Vou dar uma entrada agora, Cara, não veja a foto que tem no topo do negócio. É um negócio bizarro, vá por mim. Mas na realidade, algo que eu já reparei, tipo, 90% do pessoal que lê mangá, eles só conhecem mesmo a Shueisha por causa da Shonen Jump. Sério? Sério. Metade do pessoal que lê mangá só conhece a Shonen Jump. E aí que tá o grande erro, né, cara? Porque, meu, 90% dos mangás, antes de eu continuar realmente, a imagem que está aqui no coisa da Magazine é meio bizarra. Eu avisei. E tipo, 90% da galera que lê mangá, que conhece mangá, eles leem mais por causa do que eles acham bonitinho. Então, tipo, não é raro você ver a galera falando: ah, eu leio Naruto, eu leio One Piece, eu leio Bleach. Mas, porra, às vezes a galera não sabe nem qual parte ele faz ali. E, tipo, é um mangá shonen, mano. E, tipo, é da Shonen Jump, que a galera, que quem vê lá o mangazinho lá tá escrito. Mas convém lembrar que, por exemplo, a Magazine tem muitos títulos ótimos. Aegear, Hajime no Ippo, Negima, Fairy Tail. Fanboy Detect. Não, mas pra mim, tipo, a Sunday, que é da Kodokawa, deixa eu dar uma fuçada aqui. É, antes a gente tem que explicar, porque os mangás, primeiro, antes de sair naquele formato bonitinho que a gente tem da JBC, da Panini aqui no Brasil, que é conhecido como Tucambon, a gente tem em revistas. Você compra uma Shonen Magazine da vida a cada semana, né? Publicação semanal. E tem lá Naruto, Bleach, One Piece, os volumes novos dentro da revista. Os volumes não, né? Seriam os capítulos, né? Que são separados por capítulos. Tá, é, tá. Apesar que eu acho que só um retardado mental com sérios problemas de raciocínio, compraria uma Shonen Jump semanalmente e guardaria em casa, uma vez que são 52 edições. É, normalmente os japoneses compram e deixam no metrô. Porque eles deixam tudo no metrô. Porque eles só andam de metrô. Porque naquele país só tem metrô. Mas tipo, convém lembrar um negócio aqui, uma citação. As revistas Shonen em sua maioria são semanais. As revistas Shoujo e Josei, geralmente elas são ou quinzenais ou mensais. Não existem. Até hoje eu nunca vi uma revista semanal Shoujo. Por exemplo, revista Shonen tem a Magazine, tem a Sunday, tem a... É, a Sunday que é da Shogakukan. E tipo, a Sunday é a única revista que eu realmente olho aqui assim, até no Wikipedia e vejo, mano, eu falo, caralho, não tem um título que realmente você fale, mano, explodiu. Temos Inuyasha, temos Kekaishi, temos o Konjinki no Gashibeiro. Sim, pra quem não conhece o Gashibeiro, seria Zatch Bell no Brasil. Peraí, como é que Inuyasha nunca explodiu? Vai tomar no seu cu. Eu tô falando assim, nunca teve aquele boom. Vamos comparar um Inuyasha com Fairy Tail. Ele consegue bater de frente com Fairy Tail? Acho que não. Acho que sim. Não. Fairy Tail. Mano, Fairy Tail bate com os títulos medianos da Jump. Não tem muita conversa, tá ligado? E o que tem a ver? O que é títulos medianos da Jump? Gintama, Skaito Denso, Reborn. Não, isso não são títulos medianos, isso são títulos ruins, tirando Bakuman. Nuramago também. Tirando Nuramago. Eu falo assim, quando eu falo mediano, cara, já vou explicar logo, porque, meu, mediano é título que vende acima de 100k. O título já vendeu 200, o título lá na Jump ele já é um título mediano e a galera investe mesmo. Tá bom, vai, continua com essa porra antes que eu me desligue com você, você tá falando mal de Inuyasha. Não, não estou falando mal, estou falando que simplesmente a publicação, entendeu? Tipo, não uma publicação tão viável assim, tipo, não uma publicação de tanto nome. Tanto que eu sou sincero em dizer, e eu não quero nem que você corte isso, que eu tive que ir atrás. Eu tive que ir atrás do nome da editora da Shonen Sunday, porque eu não lembrava, nem lembrava. Eu sei que tem muito mangá interessante, tipo, Inuyasha é interessante, Kekaishi é interessante, mano. Kekaishi ali, tipo, 5 volumes parei de comprar porque eu tô colecionando muito mangá e, tipo, não queria dropar Kekaishi, mas, tipo, alguns mangás meus sumiram também, mas são mangás ótimos, cara, tipo, mas não com peso, tipo, com o porte de um mangá, por exemplo, One Piece, Bleach, Toriko. Não me xingue, Toriko, no Japão vende horrores. É o quarto mais vendido desse ano, é o terceiro, acho que é o quinto, é um negócio assim. Eu acabei de ver a notícia e já esqueci. Ah, tá porra aí. Enfim, voltando à explicação dos mangás, tipo, geralmente eles publicam nas listonas e se o mangá... Aqui vem um sistema que é muito interessante, que é o sistema de ranqueamentos, né? Tipo, se o mangá faz sucesso suficiente, eu vou usar o padrão da Jump. Se ele faz um sucesso suficiente pra ser publicado, ele consegue passar, tipo, 8 semanas, que é o que a galera vai... medir, e depois ela vai votando, a partir do nono vai votando, só que é no retrocesso. O nono capítulo ele vai contar como o primeiro na votação, e sucessivamente. Se chegar até o 18 ele estiver lá embaixo, no dito B5, que seria o Battle 5, que é onde a galera põe os mangá lá pra vala, se ele estiver lá embaixo ele vai ser cancelado quando chegar o momento, entendeu? Caso contrário, ele vai pendurando e teoricamente vai ser lançado os volumes, que é título de curiosidade ou não, são de 4 a 6 volumes pra mangás semanais por ano. E pra mangás que são mensais, são de 2 a 3 volumes em média. Não passa muito disso. Por causa que ele tem que ter uma certa distância. E geralmente os mangás mensais, eles têm que ter 4 capítulos de distância em média. Então, geralmente dá muito isso. Bom, se o mangá fizer muito sucesso, ele ganha o bonitinho volume dele encadernado, né? Faz mais sucesso, na minha opinião. Na minha humilde opinião. Até porque eu não vou comprar uma porra de uma Shonen Jump e fazer montanha aqui, que nem os caras de Bakuman. Eu tenho uma V-Jump, hein? Você tem? Tenho uma V-Jump em casa. Quero comprar uma Jump, mas... Liba. É, exatamente. 60 conto. Ai, Sogoplaza, 60 maldito. Conto, 60 conto, 4 edições da Jump. Ah, 4. A V-Jump tá saindo 30 conto uma edição. Aí vai ver. Mas é mensal. No Japão deve ser quanto uma Shonen Jump? Não sei, cara. Eu acho que deve ser uns 200 ienes, mais ou menos. Ou menos. O que converteria em reais por uns 15? É, em média é isso. O que vem, vale a pena lembrar, trocentos mangás dentro daquela porra. Bom, se o mangá fizer muito sucesso no Japão, ele vem pros Estados Unidos. E aí que começa a merda. Digo, começa a popularidade. Na terra do Tio Sam. Não, mas antes disso ainda tem outro fato, né? Tipo, se o anime, se o mangá faz um sucesso legal, ele ganha um anime. Porra, sério? Sério. Isso a galera sabe, né? Tipo, e geralmente o anime é um propulsor pra mangá não ser cancelado caso ele vá mal das pernas. Enfim, voltando à terra do Tio Sam. E na terra do Tio Sam tem bastantes otakus. A gente tem exemplo aí da galera. Até dos irmãos que fizeram Matrix curtiam um anime. Isso a é. A maior inspiração deles é Ghost in the Shell. Mas isso é assunto para outro cast. É, se ele fizer muito sucesso lá, acontece uma tragédia maior ainda. Você vem para o Brasil com o papel de limpar a bunda. Digo, com papel jornal. Mas vamos voltar para os Estados Unidos, que eu ainda não quero xingar ninguém. Tá, o que, que você tem para falar do mangá dos Estados Unidos? Cara, mangá dos Estados Unidos é tudo que mangá brasileiro não é. Já começa por aí. Pô! Tipo, páginas branquinhas. Meu, eu peguei em um Hellzinho da Dark Horse. A coisa mais linda é onde, tipo, você sente vontade de pagar, tipo, 20 reais. Se eu soubesse ler japonês, muitos mangás que eu pego aqui, que eu compro no Brasil, eu não importaria. Para começar... Mangás, tem uns mangás que é lindo, cara. Você abre assim, é um japonês, você chora. Escorre uma lágrima no seu olho, até Deus chora no momento. Mangás nos Estados Unidos, eu não conheço muito de editoras americanas, mas que eu conheço são as básicas, que são a Tokyo Pop, a Dark Horse. Temos a Kodansha agora nos Estados Unidos. E temos a grandiosa Viz, o monstro chamado Viz. Quem não conhece a Viz, pode começar a ler ou virar alguém um pouco mais socializado com a cultura. Porque a Viz é a maior licenciadora, cara. Sailor Moon tá vindo por ela. Não, Sailor Moon tá vindo pela Kodansha. Naruto tá vindo por ela. One Piece tá vindo por ela. Bleach tá lá por ela. Toriko tá lá por ela. A Shonen Jump americana tá lá por ela. A Shonen Jump americana faliu, cara. Ela acabou. Na realidade, eles cancelaram a versão impressa. Vai ter a versão pela internet. É... Que se foda, acabou de qualquer jeito. É, de um jeito ou de outro, cara, acabou, mas... Foda-se, eu toquei em uma versão encadernada. Eu posso falar isso. Parabéns, eu nunca mais lavo sua mão. Não, lavei sim, pô. Em todo caso, a Viz, realmente, a Viz é uma editora que é grandiosa. Tem nome no mercado. Você fala, eu comprei um negócio da Viz. Todo mundo sabe quem é a Viz porque é uma das maiores licenciadoras. Mas era ela que dominava o território americano, tipo, vamos dizer, em 90%. Eles tiveram que tacar, a Kodansha teve que ir pra lá pra tentar ver se dominava também. Mas não mas tá funcionando. Você que é um cara mais erudito que eu, você sabe por que editora americana... que editora americana publicou Akira lá? Foi a Tokyo Pop. Eu quero agradecer por você ter transformado Akira em um HQ. Muito obrigado. A Tokyo Pop cagou lá em Akira, quando lançou lá. E a editora Globo aqui cagou também, mano. Mas convém lembrar que naquela época a mangá aqui no Brasil, o quadrinho era o que tava em alta, então, tipo, pra eles, era indiferente eles quererem publicar algo no formato original. Então, a gente dá um desconto. Que nem a JBC tinha ainda, tinha. Tinha, né, no Brasil já. Não, ainda não. Eu tinha JBC em 2001. JBC chegou em 90, de 99 a 2001. Ela chegou pouco depois da Conrad. Não, ela chegou, ela começou a publicar em 2001. Foi quando veio o Samurai X, Sakura Card Captor, e as Guerreiras Mágicas de Hearts. E o Video Girl Eye, né? Tipo, foram quatro títulos que eles lançaram. Bom, mas depois a gente fala da JBC, volta pros Estados Unidos. Beleza. E tipo, lá nos Estados Unidos, tem um negócio que é mais interessante, né? Tipo, eu chamo de mais interessante porque, meu, não é que nem, por exemplo, a Velocidade Brasileira, que é um mangá por mês, por bimestre, por trimestre. Lembrando de Kobato, o JBC vai tomar no cu de novo. Mas enfim. Eu tô começando a cobrar, cara. A hora que a gente for falar de histórias nacionais, eu explico o porquê, se eles vão tomar no cu generalizado. Mas, tipo, por exemplo, vamos se dizer assim, lá nos Estados Unidos, eles têm aquela periodicidade mais espaçada. Por quê? Porque lá, meu, em média, os caras gastam mais de 3 mil títulos que eles têm lá. Não é, tipo, igual aqui no Brasil, que tem 2 mil. Eles têm lá uns 20 mil títulos, eles têm metade do acervo japonês, eles têm uma boa parte do acervo japonês lá, entendeu? Eles têm muito título e, tipo, tem que ser uma periodicidade espaçada. Por exemplo, demora pra Blitz sair lá, por exemplo. Tanto que aqui no Brasil virou bimestral. Muito nego não sabe disso. Também não procurou se informar, mas não sabe disso. Mas Bleach virou bimestral por causa que a gente tem que pegar lá da Viz. A gente tem que pegar as scans da Viz. Então demora, mas a gente tem que esperar eles fazerem um negócio bonitinho. E a gente bateu com a versão americana. Ficou muito encostado. Então, tipo, eles tinham que fazer um negócio, provavelmente ia ter que fazer um negócio correndo. Então a gente podia fazer uma espaçada maior. E eu gosto desse sistema americano, que é mais organizado. A galera compra mais, investe, sabe nos títulos que vai investir. Não fica perdida tentando dropar metade de título. E eles não fazem cagadas. Brasil, temos nossas editoras aqui que fazem umas cagadas meio legal, mas vamos deixar mais pra frente. E não para de publicar o mangá no meio. da série. Ou atrasa, faz atrasos gigantes, tipo alegando contratos, entendeu? Obrigado, Panini, no Otometo. Valeu. Por exemplo, agora chegamos na parte triste, né? Tipo, porque editoras americanas a gente deu um aparato de leve, japonesas um aparato de leve. Agora começa o momento. Música de suspense. Antes de qualquer coisa, um pedido. Se você tem coração fraco ou não aguenta ouvir palavrões ou é um puritano, saia do cast agora. Mangás no Brasil. Vamos começar com a trajetória da Conrad, né? Quando nos seus tempos áureos, ela decidiu que traria os seguintes mangás: Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e Pokémon. Sim, o terceiro nunca chegou a ser publicado, não me perguntem por quê. A vontade que der é mandar a Conrad socar esse Pokémon no cu. Mas beleza. Na época era um lance arriscado, né? Mas ela publicou. Isso no anos? Isso em idos de 99 e 2000. No ano que Dragon Ball começou a ser exibido no Band Kids. E pra aproveitar o sucesso de Dragon Ball, com muita cara de pau, eles fizeram o quê? Vamos dividir Dragon Ball em dois: Dragon Ball e Dragon Ball Z. Mais marketing que isso. Mais uma propaganda mais safada do que essa não existe, amigo. Então não se deixe enganar. O diabo só quer o seu dinheiro. Venha para o lado da luz. Eu acho que o diabo não quer o seu dinheiro. O diabo quer a sua alma. Enfim, tudo bem. E nisso, deu-se que nossa amiga JBC vai tomar no cu de novo. Também veio com essa gás ideia: vamos publicar mangás. E trouxe 4 títulos até então, 3 hiper conhecidíssimos, a galera lembra. Pera. Primeiro a gente tem que ambientar a história. A JBC é surpreendentemente uma editora que só mexe com cultura oriental, porque ela foi criada em Tóquio e veio para o Brasil. Inclusive o nome dela tá lá, JBC, significa Japan Brazil Communication, criada pela gloriosa família, que eu acho que não lê mangá, porque se lisse mangá ia ficar puto como a gente, a família Shouji, que dá um ódio maldito, né? Que, cara, é uma editora que mexe com coisas orientais e faz sacanagem com a gente, fãs da cultura oriental. Ela é uma editora que mexe com cultura oriental. E, mano, é a editora que ultimamente mais tá fazendo cagada. A editora tem 10 anos aí no mercado e faz umas cagadas master, mano. Vai se fuder. Página Next Dimension por R$14,90. Aquelas páginas que mais parecem pior que o gibi da Turma da Mônica. Se eu ver alguém com uma porra no mangá daquele, já tô avisando, eu vou dar um tapa na sua cara. Ô, e se, cara, você chegar pra me dar, cara, aquilo com um presente de... Opa, foi mal. O pior de tudo é que a JBC não é uma editora que mexe com cultura oriental. Ela só mexe com cultura oriental. Ela só trabalha com coisas vindas da Ásia. As outras, a Panini, a Conrad, ainda mexem com outras coisas. A JBC não. Não se esqueça da New Pop e agora da LPM, né? Em 2001, em maio, vieram pra gente Samurai X e Sakura Card Captor. Ou Card Captor Sakura, que foi a JBC. Vocês entenderão. No Brasil, Samurai X conteve 56 episódios e foi concluído. Sakura conteve Sakura... 24 e foi concluído também, com êxito. Rezam as lendas que foi o título mais vendido na época. Rezam as lendas, não tenho certeza. Rezam as lendas que é o título mais vendido da JBC, não? É. Por isso que ela vai republicar, né? Com uma qualidade que eu tô com receio, mas enfim. E qual o nome, Card Captor Sakura? Junho veio o Video Gerai, conteve 30 volumes e também foi concluído. Depois veio o Rei Art com 12 volumes, que também foi concluído e foi o segundo trabalho do Clamp publicado aqui com êxito. Porque, desculpa, mas Clamp é Clamp, né, cara? É, vende igual água. Há um fato a se comentar sobre o Video Girl Eye. E foi o primeiro título que a JBC inventou de publicar, que tipo, não tinha anime. Foi o primeiro título publicado no Brasil que não tinha um anime e vendeu muito. Até porque Samurai X, eu não lembro se já tava passando na Cartoon Network, quando foi publicado, já tava, eu acho que já tava. Sakura Card Captor já tava na Cartoon. E Guerreiros Mágicas de Herald já tinha passado no SBT. Exatamente. E tipo, você conseguiu fazer uma proeza, que hoje em dia não é tão proeza, mas naquela época era, de publicar um título inteiro, que nunca teve um anime exibido no Brasil, é algo louvável, cara. A qualidade na época também não chegava a ser como hoje em dia a gente poderia ter, né, mas... Era uma qualidade que a galera aceitava e batia a palma, né? Tipo, parecia uma foquinha, né? Batindo palma porque era uma qualidade boa. Valia o dinheiro que você investia. Se bem que a galera que tem esses mangás de 2001 já deve estar tudo amarelado, né? Os da JBC, né? Porque os da Conrad eram um papel decente. Só pra mostrar um pouquinho a diferença... Samurai X, no Brasil, teve 56 volumes. No Japão, ele conteve 28. Tipo, foi o dobro. Mas é porque na época eles dividiam em dois. Sim. Agora, voltando também aqui à parte, tipo, convém lembrar que antes das editoras de vir essas, né, a gente já pulou direto pra JBC, mas antes ainda teve algumas outras editoras que tentaram se arriscar com mangás, mas nunca concluíram. A Globo com a Akira? É, a Globo tentou Akira, Mai, a Garota Sensitiva, o Craig Freeman, que foi publicado pela Panini. Não teve muito sucesso, mas a galera tentou. E nisso, nesse meio tempo, quando voltou, veio a JBC e a Conrad, eles tentaram publicar vários títulos diferentes e meio tankou. Nisso veio Yu Yu Hakusho, Shaman King. Não acaba com a ordem cronológica do negócio, rapaz. Não tô acabando com a ordem cronológica, eu simplesmente estou falando o que veio depois. Em maio de 2002, veio pro Brasil pela JBC Love Hina. Só um comentário sobre Love Hina. Eu só vi uns pedaços, só vi tipo uns 3 episódios do anime, quero reassistir, quero até comprar o mangá, mano, mas eu tenho um certo receio, cara. Mangá porque... cortado ao meio. Mangá tem cortado ao meio aquela porra. Sinceramente, eu tenho um certo receio de Love Hina, por quê? Já vamos fazer os comentários também sobre os títulos. Porque, meu, pra começar, Love Hina é um tipo com romance arém, tipo, é um idiota cercado de belas mulheres e ele apanha de todas. Fim, acabou a história. E você sabe desde o primeiro capítulo com quem ele vai ficar. Mas Love Hina é bom. Depois veio em setembro, para o Brasil, A Princesa e o Cavaleiro, do Deus Osamu Tezuka. Teve 8 volumes e também foi concluído. Comentários sobre a série, não, tipo, eu vi o anime quando era pequeno, né? E, tipo, a história é bem interessante, cara. É Tezuka, né? Eu tenho muito o que falar. Eu tenho um comentário pra série. A dublagem brasileira não teve porra nenhuma a ver com a original. Acabou a seguinte frase, é Tezuka, leia. Em novembro vieram Yu Yu Hakusho, Star Wars e Inuyasha. Yu Yu Hakusho não. Teve 38 volumes e foi concluído. O Star Wars teve 14 e o Inuyasha teve 112. 112 foi concluído, se não me engano, no começo do ano. Ou no fim do ano passado, eu não lembro ao certo. Mas eu lembro que demorou pra cacete, mas foi um teste de paciência pra quem tentou publicar. Ao menos fizeram um negócio legal com o anime, não ficaram metendo filler e paralisaram ele. Anos depois se tornaram. Não, mas tipo, Inuyasha ele é uma obra interessante, ele tem... Só que ele é um jogo de paciência muito forte, tipo, você... Coração fraco não pode ler Inuyasha, mano. Cara, yokais. Tem um pezinho na mitologia. Mais pra frente, quando a gente for voltar a falar dos mangás lá no Japão, eu vou começar a falar algumas séries interessantes, fazer algumas dicas. Mas Inuyasha ele é uma série interessante pra quem quer começar a entender a mitologia japonesa. Eu recomendaria. Pra entender melhor a mitologia japonesa e os costumes, eu recomendo mais o mangá que a gente vai falar pra frente, né? Mas tudo bem. Eu vou recomendar 2 mais pra frente, mas por hora, Inuyasha é um bom começo pra quem... Porque a autora ela consegue fazer um negócio bem legal. Agora, Yu Yu Hakusho. Eu não preciso falar muita coisa, mano. A galera conhece o mangá, a galera sabe. Togashi, cara, Togashi. O cara ele é tão foda, mas tão foda que ele para pra jogar videogame e os caras não cancelam ele. O cara é tão foda que ele até tá uns 30 anos lançando Hunter x Hunter e a galera da Jump bate palminha quando ele chega lá com o novo name na mão. Ah, mano, mas tipo, vai se lascar, mano. Toda vez o cara para e fala assim, ah, eu vou jogar um Play 3, vou jogar um Final Fantasy. Daqui a uns 10 meses eu volto. Não é assim, né, campeão? Mas beleza, ele consegue fazer algo interessante. Tipo, Yu Yu foi bem por essa linha. É uma história bem interessante, a galera... Quem nunca leu pode pegar a faquinha da goiaba e cortar os pulsos. Porque realmente, você não teve cultura, você não teve infância. O legal Star dele... Wars eu não li. Eu também não, só vi os filmes, isso é fã dos filmes. É, o legal do Togashi, porque ele é tão filho da puta que ele não pinta mais capa de mangá. Ele deixa pra mulher dele pintar. Ah, vamos ter página colorida? Amor, pinta aí. Quem não sabe é a mulher dele, é mangaka de Sailor Moon, culpada pela aquela porra. Enfim. É, e no caso, a mulher dele é a autora de uma obra só, né? Mas enfim. Não, a mulher dele tem umas novels, que foi até ele que fez os desenhos das novels. Mas ela é a autora de uma obra só, pô, só Sailor Moon. Ela vende... Sailor Moon é algum dos mangás que mais rende, mas enfim. Voltando aqui ao caso de Yu Haku, do Togashi mesmo, tipo, sem fugir muito. O cara, ele é bom pra caramba, tipo, ele... Só que ele não trabalha com pressão, pelo fato desse preguiçoso, ele não consegue trabalhar com pressão. Tem isso também. É, porque ele conseguiu amarrar, tipo, uma história, deixar uma história interessante demais, tempo suficiente. vamos continuar a empreitada da JBC pra gente fazer uma não muito cronológica da Conrad e da Panini. Em maio a gente teve Hyper Future Vision. Ah, o Gun, o Battle Angel Attila. Tá, teve 18 volumes e foi concluído. Em julho, meio tanca. Depois disso, todos foram. Em julho, a gente teve Shaman King. Teve 64 volumes e foi concluído. Antes que eu esqueça, tem muito nego xingando Shaman King até hoje. Não, hoje em dia eles pararam, mas quando a série terminou, tinha gente demais xingando. Por quê? Shaman King não teve final. Sim, se você não leu Shaman King, dane-se. Foda-se, você não... Acabei de estragar a surpresa de você ler essa versão da JBC. Mas ela não teve um final, tipo, porque o autor foi apressado pra terminar a obra. Então, ele tinha que ter terminado a obra muito rápido e não deu tempo dele terminar o Shaman Fight. Então, resumindo, ele teve que tacar um epílogo básico e acabou a obra. Mas mesmo assim, é uma obra que eu vi, tipo, o anime na época da Fox Kid. Tipo, tenho que dizer, um anime bem interessante. Porra, muito. Tem as suas graças, vai. Oh, muitas. Você passa a porra do anime inteiro com não sei quantos 100 episódios. E no final você vê o filho da puta do personagem principal de saia com uma laranja. Por causa disso, ele no estúdio que fez a animação, ele também não podia, entendeu? Terminar o anime tipo de um jeito que nem o mangá terminou. Mas a porra do Japão foi concluída depois de, nos volumes encadernados? Nos encadernados não, só nas versões, só no Kazenban, que foi lançado recentemente, que eles concluíram a obra. Que eles fizeram uma obra realmente que você fala, mano, que teve a luta do Shaman Fight e tudo direitinho, que eles terminaram direito. Fora isso, não. Na versão encadernadinha, que foi publicado na Jump, foi encadernado, não. Que se foda, Shaman King, em agosto a gente teve Chobits, da Clamp. Mais um. Não. Teve 16 volumes e também foi concluído. E eu quero Chobits. Enfim. Eu não li Chobits, então não vou opinar. Eu também não li, mas eu vi o anime, é foda pra caralho. Eu não vi o anime também. Ah, papo contra o cu. Continuando. Em novembro... A gente teve o Love Junkies. Foi concluído, teve 52 volumes. Até agora tudo bem pra JBC, né? Aí começou a putaria. Você viu esse Love Junkies aí? Cara, eu só li sinopse e as capas, mas realmente estilo futariete e no Neko e Monze. Tipo, se você não gostar de putaria, fuja, porque não é uma obra normal. Agora começou a putaria, porque em dezembro de 2003... veio X-1999, também na Clamp, teve 18 volumes e foi paralisado. Convém lembrar, tem um 18,5, mas até hoje ninguém nunca viu a cara desse volume no Brasil, no Japão teve. X também tem outra historinha. X foi o primeiro mangá que veio pro Brasil em formato tanca, completo. Tanto que o preço dele, se você for ver nas lojas, tá saindo 18, tá saindo 9,80. Entendeu? Bom, é um mangá... Eu vi o filme, metade do filme, achei interessante, cara. Tipo, uma história bem... Você olha assim, você fala, meu Deus. Cara, eu vou te falar uma palavra que tem 5 letras e explica tudo. Qual? Claim. Você não precisa de mais explicação. Cara, que se foda. As mulheres tem uma mulher aquelas, filha da puta, que desenham pra caralho, que só faz roupa. E o traço, e no caso... Um fator a comentar aqui agora, que todo mangá que a gente for falar do Clamp, a frase vai ser sempre essa, é Clamp, exceto quando a gente for falar de Tsubasa e Holic mais pra frente. Mas toda vez que você olhar, o traço é sempre da Mokona. O traço da Mokona é simplesmente fenomenal, cara. Você olha, não tem como você não ficar, tipo, pelo menos uns 2, 3 minutos ou mais admirando a imagem que ela tá fazendo. E se você quer ver como ela é foda, você pega a Sakura Card Capture, porque aquela porra tem de flor por página, é um negócio impressionante. Ela desenhou flor por flor na mão. É, isso não posso nem negar, né? Mas vamos continuar, né? E detalhe, nunca são só Sakura, tem flor pra caceta naquela porra. Em 2004 veio Cowboy Bebop. Tem 6 volumes e foi concluído. Próximo. Nunca viu Cowboy Bebop, cara? Eu vi o filme, cara. Eu não vou mentir, eu vi o filme quando foi lançado em DVD, eu assisti, simplesmente o filme é algo que me deu vontade de ver o anime, mas coragem pra assistir mesmo, eu não assisti, tipo, então não me vejo. Por eu ter visto o filme, até me veria num naipe pra opinar e falar, mano, a série é simplesmente foda, mas prefiro não opinar nesse caso. Eu vi e falo, a série é foda, Cowboy Bebop é Deus. Pô. É, não, tem séries melhores, enfim. Em julho, a gente teve a versão especial de Samurai X. O mangazinho de 45 páginas, né? Com um volume óbvio, foi concluído, né? Mas há algo engraçado sobre esse esse que foi lançado, esse especial, porque ele foi o Brasil foi o primeiro país a publicar esse mangá no formato tanka. Nenhum país fora o Brasil tinha sido isso. Tinha tido o aval para fazer isso. A Shueisha e o Nobuhiro, eles só autorizaram o Brasil. Apesar que eu ainda acho, tipo, um mangá de 45 páginas pelo valor de R$4,50 um tapa na cara, mano. Mas é Samurai X, vale cada centavo. Em agosto a gente teve bastante, então que mínima ideia que porra é essa. Eu sei que o bagulho foi começou a ser publicado na Shonen e migrou pra Young, por causa que tinha um teor de violência um pouco alto. Mas prefiro também não opinar. Não li, então não vou criticar. Quem leu, nos comentários poste dizendo o que achou da série. Teve 26 volumes e foi... E alcançou o original, então cancelaram. Uhum. Não, cancelaram não. Ainda tá paralisado lá. Andando a passos de tartaruga. Lançamento em doses homeopáticas. Em 2005 veio... Fruits Basket. Cesta de frutas. Não li. Também não. Nem vi o anime. Eu sei que é shoujo e dizem que é interessante, mas eu não li, então tipo, animes que eu não li eu já falo logo, eu não li, não vou opinar, galera. Se eu ouvir comentários que a série é bom, vou comentar, caso contrário eu não vou comentar, porque eu acho feio, né, falar mal de uma série ou bem, tipo, você não leu, mas você tá falando mal ou bem. Não, isso é coisa de quem se acha da imprensa especializada. Mas eu prefiro não comentar. Ele teve 23 volumes e adivinha, foi concluído. Em março veio o Cavaleiro do Zodíaco. Ah não, desculpa, o traço é meio parecido. Obrigado, Masashi Kuramada. Como é que lê o nome da porra desse mangá? O Beetle X. Obrigado, eu perguntei se era BTX. Ele teve 16 volumes e foi concluído, lembrando que os personagens parecem os personagens do Cavaleiro do Zodíaco. Como todo mangá do Kuramada. Permita-me fazer outra coisa bem engraçada. Ele foi publicado logo após a briga do... Rezam as lendas que o Kurumada brigou com o pessoal da Shueisha e saiu da Shueisha. E nisso ele... Logo após ele sair da Shueisha, ele foi fazer o Beetle X. E tipo, todo mundo falou que era plágio. É, o cara não tem anatomia, o cara não tem aparência, mas... dizem que a história é um pouco diferente. Eu vou baixar o anime um dia, eu vejo e comento no próximo. Porque o mangá não vou ler nem foda. Tem Masaaki Endo lá na trilha sonora, então... Alguma coisa... Baixei agora, cadê? Já até achei um episódio já pra baixar aqui. Obrigado, Mikai Anime, vocês facilitam a minha vida. Em julho, a gente teve Onegai Teacher. O Twins é foda. O Teacher eu não sei, eu não li. Dizem que é bem interessante, mas eu não li, então não vou opinar. Ele teve 2 volumes e foi concluído. Em junho, a gente teve mais um Clamp. Dessa vez foi o Tokyo Babylon. Teve 7 volumes e foi concluído. É Clamp, pula, vamos pro próximo. Em agosto a gente teve Mouse, o Mickey. Teve 14 volumes e foi concluído. Como eu já disse e repito, Love Junkies, Futari 8, Mouse e Nunego estão no mesmo naipe ali. São os mangás meio adultos e Mouse eu ainda acho que talvez seja um pouco mais leve. As capas não eram tão chamativas, mas mesmo assim ainda tem aquele teor meio pesadinho. Então galerinha que é abaixo dos 18, evite pegar esses mangás pra não ser constrangido na rua. Não sei, eu sei que ele foi escrito pelo mesmo cara que escreveu o Cyber Marionette e ganha pontos com isso. Mas eu acho meio... Tá aqui na página da JBC mesmo, ele consta como mangá proibido pra menores de 18. Caraca. Outubro a gente teve a Jack Layers, mais um da Clamp. Teve 5 volumes e foi concluído. Mangá, o primeiro shonen da Clamp exatamente. Sim, Tokyo X, pra quem não sabe, é um shoujo porque foi publicado na Asuka, mas Tokyo, o Angelique Lee, ele é um shonen, e tipo, um shonen bem ligeiro, bem legalzinho. Eu tenho 5 edições e posso falar isso, tipo, apesar do papel ser uma má qualidade do cacete, tipo, minha primeira edição tá pela metade, ele tá arrebentada na metade. Mas é bem interessante, cara, eu recomendo, tipo, se você gostar de uma história descontraída, bobinha, recomendo, leia. Caso contrário, fuja. Em 2006 veio o mangá Eterno. Em janeiro, veio para o Brasil Mahou Sensei Negima. Cara, Negima é mais polêmico que os mamilos. Cara, ele teve 63 volumes e ainda está em publicação até hoje no Japão, com 35. Que rendem já 70 volumes brasileiros e... Se continuar do jeito que tá com a JBC, cara... JBC tá fazendo um volume, um meio tanca de Negima por R$7,90. Se continuar assim, até chegar nos 70, a gente estará pagando R$9,90 no meio tanca de Negima. Com a qualidade de sempre. Eu tenho meio tanca de Negima por 5 cacetada aqui que eu comprei em 2009. Mas hoje em dia tá R$7,90. Eu fui na banca que já hesitava R$7,90, cara. Tipo, muito nego tá dropando Negima no Brasil por causa do preço, que tá muito abusivo. É a vida. Em março a gente teve XXHolic, mais um Clamp. É, esse... Muitos não gostaram do final, muitos odiaram. Já, lembrei agora. Quando eu falei lá em Inuyasha que existia um mangá melhor pra mostrar a cultura oriental, tipo, um pouco do folclore, um pouco dos costumes deles, é XXHolic. É muito foda, ele conteve 38 volumes e foi concluído. E isso aumenta mais um pontinho na JBC. Vamos indo. Em abril veio o Tsubasa Chronic. Ai meu Deus, teve 56 volumes, foi concluído. Também é da Clamp. Chioran! Ai meu Deus do céu, que manga ruim, puta que pariu. Cara, eu não vou nem falar, eu falo que o final é confuso realmente. Tipo, você não consegue entender o final 100%. É porque aquela porra não teve final momento, até hoje. Momento spoiler master. Se você não leu o mangá, gente, abaixa o volume do cast nesse momento e... Sinta-se a vontade. Oh, cara, você quer ouvir o spoiler. Os caras, você não consegue entender se o Shioran e a Sakura real são filhos do clone ou se os clones são filhos dos reais. E tipo, bagulho mais confuso que o Saga dos Clones do Homem-Aranha ou qualquer outra coisa que envolva clones. É a história de uma princesa galinha que perdeu as suas penas. A filha da puta parece o Olivia Palito. O Shioran tá apanhando de 5 e tá gritando a Shioran. Vai tomar no cu. Mano, nem li, então tipo, nem vou criticar muito. Eu vi tipo uns episódios do anime, os ovas, então... Eu vi o anime completo dessa porra e fiquei puto. Só não vi o filme porque eu ia me matar se eu visse a porra daquele filme também. Recomendo o filme de Holic. Porque Holic é foda pra caralho, né, cara? A Yuka é insubstituível. Então, se for assim, eu recomendo o filme de XXHolic, o filme de Sakura. Toda. A Yuka é insubstituível. Não existe outra personagem ali no meio do clã pra substituir a Yuka ainda não. Talvez o Lelouch de Code Geass, né? Mas. Ele não é exatamente da Clamp. Mas foi a Clamp que fez ele. Fez o anime. Mas vamos continuar, vamos prosseguir. O desenho dele foi a Clamp que fez. Em julho veio Yu-Gi-Oh! Grande jogada burra de marketing, porque a febre do anime já tinha baixado, tipo, 90% de quem compraria o mangá se tivesse sido lançado na época do anime, que tava aquela febre, não comprou o mangá. Eu ia comprar, só que não comprei não. E sendo que, em média, se não me engano, há uns 8 volumes que, tipo, são volumes perdidos, a gente não viu a animação. Que é quando ele ganha o Enigma, mó putaria. Tem um anime, mas tipo, é um anime de 98, né? Porque o cabelo do Kaiba era verde. Eu recomendo se você estiver procurando anime antigo, tipo, de alguma série que te interesse. Em agosto veio uma série realmente boa. Não que as clipes não seja boa, mas... Isso é um brechinho, me acha. Mas veio El Hazard. Teve 6 volumes e foi concluído. Cara, agora eu tô tentando chorar, mano. Minha infância, cara. El Hazard de minha infância. Uma das melhores séries, com certeza. Tipo, o mangá, tipo, se você viu o anime, você tem que comprar o mangá do mesmo jeito. Se você não viu, você compra o mangá. Se você viu o anime, tipo, e viu os ovas, compre o mangá. São três séries diferentes, tipo, de um jeito ou de outro, a série é aqui, várias liturgias de modo diferente. Estilo Tenshimuyu. Você pode ter visto uma, você ainda não vai conseguir saber o que espera na outra. E eu aposto que se você teve Bandeirantes na sua casa, a porra daquela música ainda tem empregué na sua cabeça até hoje. Cara, a versão japonesa da música é muito mais... É Epic Wins. O encerramento é... parece um ratinho cantando, viu? Mas a Open é simplesmente maravilhosa. Em agosto a gente teve a lenda do bracelete do Crepúsculo, não o Vampiro Gay. É o Hack. O Hack. Você vem falar do Vampiro Gay não, João. Ah, é, você tava lendo esse dia, né, pessoal? Não, já terminei. Isso eu vou falar mais pra frente, vou fazer uma matéria. Porque você estava lendo. É, eu estava lendo, eu tentei ler, eu li o Amanhecer, mas isso é pra outro momento. Eu li todos. Ele teve 7 volumes e foi concluído. Não li, então... Também não vi. Vamos continuar, só que vamos acelerar um pouco isso. 2007, toca o alarme de fanboy aí, porque veio Full Metal Alchemist. Antes de tudo, pode Arakawa é Deus. Não chega a esse ponto não, mas a Arakawa realmente... E cá você dá chamada, porque falou mal da Arakawa. Não. A Arakawa, ela não é, como você diz, assim, tipo, Deus mãe de poema. Ela é uma ótima autora, cara. Ela conseguiu, tipo, ganhar a vida dela com o Fullmetal. Ela tá publicando outra série atualmente na Sunday, mas, tipo, só com o Fullmetal ela já tem um royalty monstro, João. Ela já é bilionária, mais ou menos. Porque ela ganha bem com o Fullmetal, e o Fullmetal é uma história ótima. Ela é um único... Foi o Shonen que fez a gente ficar conhecendo a Shonen Ganga. Se não fosse por Fullmetal, a gente nunca saberia que Soul Eater existe. Porque, tipo, a Ganga não era uma antologia conhecida. Quando o Fullmetal foi publicado lá, o Fullmetal virou o carro-chefe. Ele não era conhecido no mundo inteiro, entendeu? E Fullmetal não é um shonen que você olha assim e fala, mano, é um shonen estilo que o maluco tira poder do cu. Não, o maluco tá ali por trás de um objetivo decente, cara. Realmente, é, tipo... ele tira o poder do círculo de transmutação. Vamos prosseguir, porque só se a gente ficar enchendo muito sardinha aqui pro Fullmetal e Só se o círculo de transmutação tá no cu, bom, e é outra história. Em abril veio o Samurai Girl. Sei lá que porra é essa, nunca vi. Também não li. Em maio veio Inoneko. Foda-se também. É quase um hentai, João. É quase um hentai. Vai tem gato envolvido no meio? Neko? Tipo, é um moleque que é como a professora e a prima dele que dá pra ele. Que se foda. E no roteiro? Em junho veio Gravitation. Eu vou me abster, porque senão eu vou começar a comentar essas coisas aqui e vai... Por favor, sem preconceitos sexuais. Não é isso não, eu quero falar que eu li as novas. Opa, falei. Você leu as novas de Gravitation? Li, eu li a Red. Vá tomar no seu cu. Cara, se você excluir os dois malucos se pegando, a história é livre. Então, tipo, eu de menos. Em junho teve Death Note. Teve 12 volumes e foi concluído. Budinho tá tendo orgasmo agora. Budinho tá tendo orgasmos. Orgasmos múltiplos com o Death Note. Só porque eu falei o nome dessa porra. Tipo, é um mangá, cara, que eu falo. Se você gosta de um suspense psicológico, assim, é interessante. É um mangá que dá um certo gosto, mas até certo ponto, entendeu? Tipo, na real, se você gosta de ser enganado, você lê essa porra. Falou? Ah, nem tanto. Eu vi nada desse. Mostra é um lixo. É um lixo, não leio. Não leu o final? Eu não vou falar o final aqui, porque, tipo, eu acho que não existe um ser humano, a menos que você tenha vivido em Tokyo 3 do resto, por anos, você não conhece Death Note, você sabe o final daquela porra, cara, e você sabe... Se eu tivesse vivido em Tokyo 3 por uns anos, eu tinha me matado, viu? Mas enfim, vamos continuar, porque senão daqui a pouco a gente vai começar a xingar aqui Death Note e zoar o Mudinho. E essa não é a estratégia. Ou é, em setembro veio o Cavaleiro do Zodíaco, os Cavas... Eu não terminei de ver o anime. O melhor mangá de Cavaleiros. Recomendo altamente pra quem gosta. Só isso. Não é aquele bagulho Kurumada, tipo, a deusa tem um tempo. O cara conseguiu sequestrar a deusa e ele dá tempo pros caras aí. Não, a deusa tá com eles lá, ela vai tretar junto com eles. Os caras morrem, até os secundários tem, tipo, tem um destaque monstro. É algo que é gostoso ler, e você lê e você fala, mano, vale a pena. Recomendadíssimo aí, galera. Eu tenho uns mangá aqui de Los Cavos. Em setembro, junto com Cavaleiros, veio Socrates is Love, o amor secreto. Não, o amor sobrevive ao tempo. Teve não, um volume só. Tô concluído, não tenho nenhuma ideia que porra é essa. Não tem nem página do Wikipedia essa porra. Não, tipo, é um romance. Um romance mais focado na sério? Seriedade. Sério? Ironia master, né? Não, é um romancinho legal. Tipo, eu não li, mas pelo que eu vi por cima, é um romancinho que parece bem interessante. Tem um traço legal. Nada muito horrendo. Bem bonitinho, entendeu? Tipo, e vale, eu acho que deve valer um pouco a pena. Vamos correr com essa porra. Em outubro veio... Não, em outubro não, em 2008, em janeiro de 2008, veio mais um mangá do Togashi, Hunter x Hunter. Esqueci a música que eu ia cantar. Porque essa merecia até uma música. O Allen Day. A musiquinha do criança. Mano, aquela música. Porque, João, comemorem os fãs de Togashi. Ele terminou as Chimeras Hunter, as Chimeras antes, recentemente, as Formigas Quimera, e começou outro arco, o arco da eleição. Jean, comemore. Ele terminou depois tipo, de o quê? Quase 5 anos no mesmo arco. E depois de escravizar a mulher dele pra colorir capa. E ah, então uma história interessante. Se eu não contei mais pra frente, vou contar agora que a gente tá falando de Hunter. Teve uma vez, rezam lendas que teve um capítulo que chegou a ápice da Jump publicar só os rascunhos, né, na versão encadernada. Ele entregou os rascunhos, o cara publicou o rascunho mesmo, igual o rascunho. Zica mesmo. Você vê a autonomia do cara. Em maio a gente teve o Tena. Não li. Também não. Passa. Próximo. Em junho a gente teve Onegai Twins. Onegai Twins é bem divertidinho, cara. Eu ri demais lendo aquele mangá, mano. Eu acho que eu nunca ri tanto lendo o mangá como eu li lendo Onegai Twins. Em julho, agora quem vai ter o orgasmo é o Gordo, que lançaram Hells. Eu acho que ele vai ter, tipo, uma felicidade gigante. Mas Helsing, como eu lembrar, eu não, tipo, eu vi tipo uns dois volumes que na época eu estudava, tava no terceiro e uma amiga minha, ela levou o Helsing. E Jean, simplesmente épico, tipo, o traço do maluco é pior que o Kurumada. Eu não sei como alguém consegue, mas o cara não teve proporção anatômica também. Hora você vê, tipo, o peito da Victoria, tipo, médio, hora que você vê, tipo, tá extra G. Mas, tipo, é uma história bem mais interessante, os vampiros não brilham, o Alucard é um vampiro épico e foda. Edward Cullen, fique um aviso pra você. Se ele te pegasse, se ele e o Blade te pegassem, você estaria morto nesse instante. Mas é uma série bem legal, tipo. Eu não ouvi nenhuma reclamação de quem leu ou viu o anime. Eu posso falar do anime, você vai receber uma agora. Não é lá tudo isso que falo. Não, que realmente que foda não é tão foda assim, né? Eu dizem que o Ovo é melhor, mas enfim. Eu não vi o Ovo. Bom. E ainda em julho de 2008, agora quem vai ter um lugar sou eu, para a música de fundo que tá tocando agora, começa a tocar Rosie, porque veio Nana. É, até eu abri, agora eu abri um largo sorriso, mano, porque eu li o primeiro volume de Nana, tenho que ser sincero, tipo, é um dos melhores, é um shoujo monstro, porque vendia milhões aí, tipo, é um ótimo mangá. Cara, é um ótimo mangá, é um ótimo anime, os live action são fodas pra caralho. A trilha é sonora é muito foda. Cara, eu sou fã boy de Nana. Foda. Eu quero que Nana volte. É, sinto te dizer, mas eu acho que só volta ano que vem, cara. Se voltar. 2009, janeiro, a gente teve Tenjotenge. Não, Tenjotenge. Porra. O Gert, o Caruana. Convém lembrar que a versão brasileira de Tenjotenge teve uma polêmica. Uma polêmica bem master. Porque quando foi publicado nos Estados Unidos, tinha uma cena, tipo, no segundo volume, que era uma cena, tipo, de sexo. E, tipo, essa cena todo mundo tava com medo de ser censurada, fora a capa do primeiro volume. E nisso, a gente deu sorte, porque a JBC conseguiu pegar a versão japonesa e publicar aqui. Então, tipo, não tivemos censura e foi uma... A única coisa que matou, que é algo que eu já vou começar a xingar agora, foi a tradução do Briggs, que, mano, vai tomar no cu, que edição ruim, mano. O cara, nunca vi um cara problema tradução. O cara é um ótimo dublador, mas como tradutor de mangá, já talvez você tenha que começar a rever seus conceitos, porque foi aí que ela começou a pisar na bola com tradução, e não foi uma tradução muito legal, entendeu? Tá no 25 volumes, em fevereiro veio Futari H, o mangá eterno. Atualmente com 52 volumes, com 56 volumes, previsão pra 102, não, 56 não, quase, pouca coisa menos, tem 102 volumes aí no Brasil, 51 se não me engano, tem 102 volumes no Brasil, e eu acho que, tipo, temos que rever nossos conceitos, porque é o terceiro, a terceira aerocomedy que sai no Brasil, terceira, quarta, e, tipo, o Gordo lê, é, vou usar o nome Gordo aqui, ele lê a série, ele diz que é interessante, eu cheguei a ver o OVA, mas tipo, sei lá, mano, é muito meio bizarro, tá ligado? É um negócio meio... Enfim. Em maio veio Fumou o Sagashi-P. Não li. Também, mano. Em julho veio DNA. Lark and Ciel tá na trilha do anime, então... Deve foda, ser alguma... baixar agora. Pode procurar, é a Blue Eyes deles, muito foda. Em setembro, você viu essa porra? Eu ouvi a música. Parabéns. Em setembro veio Ramamei, a papai, Enchante. Olha, Ramamei tá também tá num problema grande aí, porque a JBC atrasou muito o mangá e tá sempre dando a seguinte desculpa: estamos renovando o contrato. Não sei que renovação é essa, mas eles estão falando, né? Vamos, acorda. E é da mesma mangaka de Yasha, né? É, veio antes ainda. Tá, no Brasil não. Em 2010 teve chuvas de mangás. em janeiro, Ikano no Go, que é um anime, que é um mangá e um anime sobre Go, jogo japonês. Que também tá tendo o mesmo problema que Rama. Você viu essa porra? Não. Mas todo mundo que eu vi aqui, que eu tenho no Twitter, vou até citar alguns, como por exemplo o Kuroi, um cara que até postou na. Fez matéria pra Neo Tokyo do Junior Fonseca, o Maori, os caras elogiou muito o Ricardo Nogo, tipo, a galera elogia muito, fala que é uma ótima série. A galera do Chuva de Nanquim também elogiou. Então eu acho que deve ser uma série interessante. Mas não vou opinar, porque eu não vi, então, tipo. E também em janeiro de 2010 teve Gogo 13. Putz! O primeiro Geek Guy da JBC com qualidade de JBC Graphics Novel, Gogo 13 é, como eu posso dizer, é o requinte de crueldade, tipo, de um assassino, assim, entre aspas, porque é uma história muito interessante. Só lendo mesmo pra você entender o que eu quero dizer, porque a história é boa. É uma história que eu recomendo pra quem, tipo, gosta de uma história que tem muito diálogo, uma história séria, uma história voltada pros adultos mesmo. E tem, tipo, aquele que, tipo, o maluco, ele simplesmente é um assassino. No capítulo, ele tem que... Nos capítulos do volume, ele tem que matar uma pessoa. E você vê como é montada essa estratégia toda. E no final, ele mata a pessoa. Ele nunca perdeu uma missão. Em março, veio Blue Dragon. Que não é a versão que tem o anime. É uma versão mangá, mas, tipo, dizem que é meio... Que os caras apelaram um pouco. É, não. Esse que veio em março, ele foi escrito pelos caras do Death Note. Não, só o cara, só o Obata, é, só o desenhista, tava na história, o roteirista era outro, mas dizem que a história é meio apelativa demais. Em abril veio o Danny Angel. Danny, mano, agora eu que tive um orgasmo, porque o Danny Angel é simplesmente, é um shoujo, tipo, eu comprei, tipo, de olho. Eu falei, ah, deve ser interessante, eu fiz assinatura. Isso tá em publicação ainda, né? Parou no 15 volume e tá no mesmo naipe de alguns outros mangás aí que a gente comentou, a Passos de Tartaruga. E, cara, eu assinei o mangá por assinar, mano. E, tipo, se fosse ruim, eu tava na roça. Porque foram 6 edições que eu ia ter perdido, tipo, 50 conto da assinatura. Só que, surpreendentemente, a história me surpreendeu. Tipo, de um modo surpreendente, a história me cativou. Eu fiquei, tipo, preso na história. Porque é uma história interessante. O moleque loser que se declara pra mina e, quando ele vê, ele é um lendário ladrão. E o meio cara da sala dele é um policial. Tá atrás dele. E dá uma confusão porque o bagulho reage ao amor. Então você já viu a loucura que dá. É bem gostoso, tipo. É uma leitura descompromissada. Se você quer procurar algo descompromissado, procure Danny Angel e leia. Em junho veio o que se tornou meu presente de aniversário que eu dei pra mim mesmo no ano passado. Foi o Mil Cristiano Pai das Maravilhas, da Clamp. Essa porra tem um volume só, me custou quase 15 conto, mas a qualidade ao menos é boa. Não li. Mas você viu meu mangá? É, qualidade é razoável, né? Tipo, é aceitável. Nada comparado a New Pop, por exemplo, mas é aceitável. É, fanboy maldito. Vamos continuar. Ao menos ele tem marca-página. É. Algum New Pop tem marca-página? Não. É, se bem que ele é tão fino que eu precisava de marca-página. Eu vi numa noite só na escola, muito bem. Vai, vamos continuar. Em julho veio Rosário Vampire. Pula! Foda, é foda. Eu ouvi elogios da Capu 2. A Capu 1 eu não ouvi ninguém elogiar, então tipo, pula, vamos pro próximo. Eu vi o anime, é bom, foda, caralho. Se você gosta de putaria com vampiros e maluquices de escola, tá aí. Não, mas vamos pro próximo. Blue Dragon. Pula! Esse não é o anime. Não li nenhum dos Blue Dragon, então, tipo, pra mim eu não vou opinar no que eu não li, entendeu? Tipo, eu posso até opinar se eu já ouvi alguém falar, mas, tipo, caso contrário, eu não vou opinar. Ah, tipo, a gente vai pra julho, onde veio o Bozurekin, do mesmo mangaka de Samurai X. Parei. É foda, eu vi o anime e eu achei muito foda, cara. Eu ouvi a musiquinha de Open, mano, e ela é uma música meio chiclete, já, tipo, bem louco. Imagina, alquimia, vida na escola, uma sociedade secreta e uma mina gostosa. Bozurekin. Uau. Em agosto veio o Mar. Qual? Mar. Ah, o Mar, que também tá na mesma situação aí do... Tava na mesma situação do Ricardo Nogo e do Hamamei. Mas agora eles já normalizaram, faltam 4 edições pra terminar. Não li, mas todo mundo que leu diz que é uma boa série. É do autor de... Ele é do autor de Flame of Recca. Também dizem que é uma ótima série, então... Em agosto veio Hiroshima, a cidade calmaria, da calmaria. É história... Antes das bombas atômicas, eu acho. É história... história real mesmo, então... Sério. É história meio real, como se fosse uma autobiografia. Até o traço é um pouco diferente, então tipo... Mas tem a ver com as bombas atômicas? Tem, tem. Vou comprar um volume ali agora. Uau. Eu sou fã de história, cara. Em setembro veio Monster Hunter Orange, que é do mesmo mangaká de Fairy Tail. A história é a do jogo, mas só que foi o mangaká que fez, então tipo, Hiromashima. Antes de irmos pra outubro, ainda temos setembro. A gente ainda tem setembro. Estamos em setembro, e antes de irmos pra outubro, já vou dizer. Ainda estou pensando aqui, que merda foi a JBC licenciar Fairy Tail. Cara, mas vamos pro outubro. Eu tô com o Fairy Tail na minha frente, cara. O meu tá escondido na minha gaveta. Em setembro vem minha ilha. E ela tem nome, sobrenome e mais um nome pra completar. É New Genesis Evangelion. Ou Evangelion, ou Evangelion, ou depende do país que você estiver. Cara, não sei nem por que você tem tanta ira. A história é interessante. É, tem seus atrativos. O que eu não achei legal foi o seguinte, a JBC começou com essa frescura. Ah, a gente vai lançar a versão da Conrad. O Greco chegou batendo no peito, a gente vai lançar a versão da Conrad. Só que ela já começou errada porque não lançou as páginas coloridas da Conrad. Aquelas maravilhosas páginas coloridas que dá vontade de você arrancar do mangá e fazer um pequeno pôster. Mas fazer o quê? É a vida. Em outubro veio Fairy Tail. Guilherme Briggs vai tomar no cu. Foi o Briggs que traduziu Fairy Tail? Foi o Briggs que traduziu. Onde você vê gíria foi o Briggs. Tem o Briggs ali. Maldito carioca. Fairy Tail tem... é o demônio do meu ódio. Rap falando é... é tenso. A partir do momento que eu abri o volume, eu peguei o 10. Eu não tinha lido os outros, porque na época eu já tava com certo preconceito contra Fairy Tail, tipo... Como eu enchi o saco desse filho da puta pra ler essa porra? É, foi quase um preconceito a ponto de eu falar assim... Foi quase... tipo com preconceito de tipo, mano, eu não sei se eu vou ler porque eu não sei se eu vou gostar. Eu, quando comecei a ver o anime, eu comecei a gostar. Eu fui comprar edição 10 da JBC, eu tinha 40 conto, não tinha que gastar mais. Os mangás que eu ia comprar, que a maioria é da Panini, já estou fazendo propaganda nesse momento. É, eu já tinha comprado. E cara, quando eu abri aquele mangá do Fairy Tail, que eu li tipo, gelo faço um martelo, que é a técnica do Grey, que eu li aquele monte de C, tipo, em 200 páginas, eu li tipo, uns 50 C. Você sabe, você vai fazer. Eu fiquei, mano, pra que eu paguei R$10,90 no negócio desse? A parte mais divertida. Eles falam assim, a guild, fulano vai se afiliar à guild. Pera aí, guild virou partido político. É algo tenso. Mas é um mangá que se eu for ficar falando aqui, a gente vai ficar aqui até 4 da manhã. A gente não vai terminar realmente de fazer o gravar o cast. Tipo, eu vou estar aqui só xingando o Fairy Tail. Tem que guardar o xingamento pro Next Dimension também. Mas em termos, eu acho que, né, que Fairy Tail foi feito muita propaganda. Nego trabalhou fortemente ali em cima. Só que fez um negócio muito fraco. Nego fez um site especial só pra aquela porra. Com uma adaptação que, meu, poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor trabalhada. Não vou, tipo, e já falando logo. Se nego chegar falando que vai tacar, chegar nos comentários falando que vai tacar processo na gente, eu vou mandar socar o processo no rabo. Porque pra começar, eu tô falando a verdade aqui. A qualidade de Fairy Tail tá aqui, hein? Com aquele papel que parece papel higiênico pra limpar a bunda. Foi R$10,90. Até a capa daquela porra é transparente. E mais pra frente também eu vou comentar um negócio. A hora que a gente terminar de falar sobre o cabeça, eu vou fazer um comentário aqui que vai ser meio polêmico. Mas enfim, vamos continuar. É sério, eu saí da banca fui indo pro ponto pra ir pra escola. Abri assim a primeira página com o símbolo da Fairy Tail e o nome, né? Olhei assim contra o sol. Impressão minha, eu tô vendo o Natsu na contracapa. Ah não, é que a capa é transparente. Até é que feio. A capa dessa porra é transparente. Se bem que a do Bakuman também é, né? Mas tudo bem. Em janeiro de 2000, perdi o ano. Em janeiro de 2011 veio Code Geass da Rebelião de Lelouch. Eu vi Code Geass, é foda. Eu não li os mangás, não vi o anime. Vamos em frente. Eita puta, Code Geass é foda. Se você quer um nego foda que quer dominar o mundo, sou eu. Não, brincadeira, é o Lelouch. Ele é um cara foda. E é um clã. Ao menos o anime. Enfim, vamos em frente que atrás vem gente. Opa, atrás. É. Em fevereiro veio Summer's Wars. Hidekiano. Não, Yoshiyuki Sadamoto do Evangelho. Eu tem nome. Cara, eu quero baixar o filme, só pra você ver. Falaram que é bem legal, hein? Eu quero baixar o filme, tô até com o link aqui pra baixar. Eu quero terminar de rever o Metal. Em março veio Garay. Garay eu não li, mas estão dizendo que foi um investimento legal. Estou usando comentários de terceiro. Só não lembro exatamente quem falou, mas no meu Twitter 90% da galera que eu tenho aqui que tipo, mas tipo, isso é um mangazinho assim bem bacaninha e recomendo, cara, tipo, pelos elogios que eu já vi aqui, eu acho que eu recomendaria. Em abril, deixa eu tirar a caneta da boca, em abril a gente teve Super Marionette. Também não li, então não vou comentar. Em julho, olha o Mudinho tendo orgasmo de novo. Voltou o Death Note. Só que agora é o Another Note. Porra, essa é a novel? É a novel. Não, o Another Note, que é o Another Note. O Another Note. É a novel que é Bibi, também chamado de Bibi Case. Que é o caso do L. O caso do L com a. Que ele resolveu com a menina lá, com a Naomi, que ele comenta no mangá. Qual é o que o cara mata velhinhos? Não lembro. Querida, matei a vovó. Tenso. Em agosto veio Bakuman. Paulo goza aí. Cara, Bakuman. Só um comentário. Vai ter um post aqui. Vai ter um link direto pro blog Mais de 8 Mil da Mara. Um comentário sobre Bakuman. Se você não tem nada contra um humor muito ácido, mas muitas risadas, eu concordo com 90% do que ela disse ali acerca de Bakuman. Porque, mano, vai se lascar. Um romance momela cueca do caramba, mano. O cara não vai ver a mina até ele realizar o sonho dele. Não teve muito nexo, mas beleza. A história Teremos um cast de Bakuman. Tem muitas lutas aqui. Mas você é fã de Bakuman, filha da puta? Sou fã, mano, mas eu não vou negar que aquele romance. Falar que aquele romance é palpável é a mesma coisa que eu falar que eu aceito que a Nudami não toma banho. A mesma coisa que eu falar que eu aceito que eu não acho a Kurumi do Kimini Todoke uma filha da puta. Eu aceitar coisas que eu sei que eu não aceito. Que acha que o Kazeha é macho, né? É. Mas vamos continuar. Em setembro veio Cavaleiro do Zodíaco, Next Direction, Dimension. Mano, repetindo, um conselho. Você quer perder a minha amizade? Me dê esse mangá, que eu vou mandar você socar ele no cu e arraso ele na sua frente. Porque o mangá vagabundo, pagar R$14,90 num mangócio daquele, mano, você não tem amor à sua vida. Você é um bitolado em Cavaleiros, você não tem nenhum respeito. Um negócio tem páginas tipo mais vagabunda que o mangá, que o gibi da Turma da Mônica, aqueles dos anos 90. É uma página papel jornal de pior qualidade possível, uma distribuição vagabunda, tipo, uma falta de amor à vida total. Isso porque a JBC ama Cavaleiros, né? Isso é porque o Del Greco é fanboy de Cavaleiros. Em setembro a gente teve outro Code Geass, agora é o contra-ataque de Suzaku. É o do Yu Yu Hakusho? Não. O Suzaku de Code Geass, o amigo do Lelouch, o amiguinho colorido do Lelouch. O Suzaku que o Briggs dublava do Yu Yu Hakusho, da flauta lá? Não. Suzaku do Code Geass, o amiguinho do Lelouch. O ex-amigo, né? Eu não vi o anime, eu sei que os dois brigam, tá bom? Rolando do caralho. Em setembro veio outro Death Note. Mudinho, gosta de novo. Esse é a história do L. Pelo nome eu acho que já sei, né? Ele muda o mundo. Oh. Em outubro veio New Genesis Evangelion. Essa é a versão ridícula da borda azul, mano. Da versão da borda meus azul. Meus rins. Eu ia comprar essa porra, só que eu olhei. Odeio tanto o Evangelion que eu não vou comprar essa porra. Mano, você compra um negócio desse com essas bordas azuis ridículo. É você falar, meu, eu não valorizo o meu dinheiro. Eu sou um exemplo de quem compraria pelo simples fato de saber que, tipo, eu não tenho a coleção da Conrad. Tipo, a coleção da Conrad tá saindo R$40. Então, realmente. Agora, o Paulo, você vai me xingar mais ainda, sabe por quê? Sabe o que eu fiz com o dinheiro que eu ia comprar Evangelion? O quê? Comprei Vertail. Não, mas, tipo, eu não tenho nada contra, cara. Tipo, Fairy Tail é uma série interessante. Só que eu acho que a dublagem foi muito cagada, entendeu? Tipo, a dublagem na tradução foi muito, muito feita nas coxas, tá ligado? E ao mesmo tempo, eu também não posso criticar, por exemplo, você por ler, vai. Vamos supor. Eu não posso me criticar por comprar Evangelho. Só que eu acho que, tipo, já cagaram também. Porque no segundo volume, o Toji fala pro Shinji, eu quero tirar um Lero com você. Tipo, como assim, João? A gente vive numa sociedade que eu não chego pra você e falo que eu quero tirar um Lero com você. Tá, Rosário Vampire veio em outubro e o meu comentário se estica ao mesmo do 1. Se você não prestar atenção, eu volto o cast um pouquinho aí, ó. Obrigado. Como eu disse no começo, eu me abstenho porque, mano, Rosário Vampire eu não li. Gente, eu vou tomar vergonha na cara e vou ler. Mas, enfim. Em novembro teve Kobatsu da Clay, que eu tenho Kobatsu aqui. Mara, mais de 1000 beijos, gostei do seu post. E eu tô falando rápido porque eu já repeti essa piada. tem que fazer de novo. De novo, eu digo, a Mara é foda. Vamos fazer um merchan aqui pra Mara. Mara, ó, se receber mais visitas aí no seu blog aí, lembra da gente. Enfim, eu acho, foi, eu repito também o que eu já disse, por causa que não gravaram, né, mas vamos dizer de novo. Kobato, pra mim, eu acho que foi a jogada de marketing mais burra do mundo, porque, tipo, um mangá de 6 edições ser trimestral, uma vez que ele poderia ser bimestral, ter uma qualidade decente, tacar em Next Dimension como trimestral e fazer uma qualidade decente por 24 por um preço mais alto, valeria mais a pena. Então, eu acho assim, Kobato é um bom título. É, eu vi o anime, tipo, não vi todo, mas eu vi uma boa parte do anime e achei interessante. Vale a pena, galera. Recomendo, mas, é que nem eu disse, a estratégia de 3 meses pra um mangá de 6 edições, tipo, levar 2 anos pra acabar, não vale muito a pena. Vou ter que botar de novo, se você quiser Kobato, você pega ele e tá estampado na capa. Pá, um clamp. Enfim, é isso realmente. Kobato é clamp até a medula e, tipo, vale a pena realmente se você tá interessado no mangá de comédia mesmo. Tipo, um shoujo bem estilo clamp mesmo. Em novembro também a gente teve Code Geass, que se foda Code Geass. Em dezembro a gente teve a volta de Cavaleiro do Zodíaco nesse mês. Ei, Del Greco, vai tomar no cu. Ei, Del Greco, vai tomar no cu. Ah, Masashi Kuramada deve agradecer a JBC até hoje por ficar relançando essa porra. Quadrados à luz na porra da capa de Cavaleiro do Zodíaco. E, tipo assim, galera, o cast vai ser dividido, eu estou avisando agora, perto do final. E na postagem do cast eu vou estar postando, fazendo o possível, nem que eu tenha que editar depois, pra mostrar pra vocês a diferença das capas de Evangelion e Cavaleiros da Conrad e da JBC. Aquela borda azul dá vontade de eu furar meus olhos, cara. Tipo, a imagem do Mickey furando os olhos é a imagem do que eu sinto vontade quando olha aquela borda azul ridícula. Nunca vi, mano, uma falta de profissionalismo tão grande. Bom, é, a gente tem que lembrar que o cast vai ser dividido em 2. Então no próximo cast, não sei quando vai sair, vai ter o futuro da JBC pra 2012. A gente vai falar da Panini, da Conrad, da Neopop, da... Como é que é o nome da outra lá que ficou? A gente vai falar também da LPM, que lançou 2 mangás até agora. Lançou Solaninha, História de um Garoto. E sim, gente, acreditem se quiser, milagres acontecem. A Mara do Mais de 8000 elogiou, cara. Elogiou o mangá. Fez até um poeminha. Foi um elogio em forma de poema, cara. Eu vi esse post. Hipercômico, mas, cara, foi um milagre. Eu acho que é por isso que essa semana choveu. E vai... também a gente vai falar da Soma Magazine. Recomendo, galera. É brasileiro. Quem tem aí 9,90 sobrando, quem não vai tem. Quem vai pro Ressaca Friends, estarei lá, gente. Me procure. Seria o negrinho estranho do cabelo liso, gente. Só você procurar, eu vou até... Depois eu vou até no post colocar a roupa, a cor da camisa que eu vou. Mentira. Caraca. Mas se você me achar lá no evento, lá, você pode chegar e pedir um abraço, porque a gente tá começando agora. Mas, sim, se você for no Ressaca, por exemplo, você pode chegar lá na Comics e comprar as edições da São Magazine. Eu digo que tem histórias muito interessantes. Eu comendo uma denca. Mas é bem legalzinho. Incentiva o mercado aí, gente, porque é um mercado legal. Pode crescer o mercado de mangás brasileiro. Mas, enfim. Então, é isso aí, galera. Valeu, esse é o nosso programa. Falou. O outro, a gente ainda vai melhorar muito. Exatamente. Tentar falar menos. Isso, menos não, é mais. Comentem e mandem e-mail pra gente. Beijo, mãe, mãe, tio, a gente fala. Abraços, valeu. Eu sei o é de todos. Caraca, que não viu o anime não vai entender a piada, porra. É, enfim, depois, no próximo cast eu explico. Falou, gente. Valeu, galera.